saiu, velho. De visitar a galera certa, né? Não, não, não, não. Não, não é software, velho. Les oiseaux, les cascades. Hi FBN, what do you mean by chair very high in the air? It's a slang. Valeu. Aí pessoal, FBN diretamente da... FBN... Diretamente de Nova York, FBN. New York. Are you from New York, FBN? Ah, ok, The Red Chair. Ele tá falando que tem uma cadeira voando aqui atrás dele. Yeah, man, I got it now. Imagine a red chair in the flying over the spot. A red chair flying over the spot. Thank you. Boa noite, pessoal. Baixista FBN, diretamente dos Estados Unidos, Nova York. Essas ondas eletromagnéticas estão vindo diretamente de Nova York para a Várzea, e o pífano de Mavi está indo diretamente da Várzea para Nova York. Salve FBN, tamo junto. Nos vocais, Ian Lerouge, improvisando em francês, tá um pouco baixo, vou tentar aumentar a voz dele um pouco aqui. E a guitarra de meu amigo Jarbas também está aqui agora, está em Nova York ao mesmo tempo. Tudo por causa da tecnologia. Imaginem vocês, estamos fazendo esse som aqui na Praça da Várzea, agora e em Nova York ao mesmo tempo, agora. Não adianta fazer teu feitiço, porque teu caboclo